cansado, solo desnudo, maniado, lavado em vómito e dejetos. Graves capas de lodo da fronte das caras partem e repartem o sol por toda a parte. Vai ser no vento. Assalto em vão tentando refriá-lo, quando em mim me devasso um suor podre. E então que as sombras dancem pela névoa desbotada, ninguém vai ouvir ou lembrar os meus gritos mudos. Os sonhos são os que não posso.